Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. E quem crer em mim nunca terá sede. João capítulo 6 e verso 36 e verso 33, 34 e 35. Com esse texto das Sagradas Escrituras, eu quero cumprimentar a todos os amados ouvintes nesta sexta-feira, que está se aproximando já o final de semana, e com muito carinho cumprimentá-los com a paz de Jesus Cristo, desejando um bom dia a todos os amados ouvintes. Nesse dia, nós teremos em nosso tempo trabalho do Departamento de Cura e Libertação, o grande culto da vitória. Ontem à tarde, estivemos ali reunidos com o Departamento da Melhor Idade em nosso tempo. E Deus tem abençoado de forma muito especial. Você que está me ouvindo, todas as quintas-feiras à tarde, nós temos em nosso tempo o grande momento onde o grupo da melhor idade está ali junto com a irmã Tiana Movaldite, aprendendo a palavra de Deus e louvando ao Senhor. Todos sois bem-vindos. E hoje à noite, a partir das 19 horas e 30 minutos, o grande culto da vitória. Venha, traga sua família, aqueles que estão no propósito, venha para a tua vitória, para a tua plena e completa vitória em Cristo Jesus. Ouça agora uma palavra de fé com o pastor Geraldino Silva. Meus amados irmãos, esse Cristo vivo que nós fizemos leitura, ele é o pão da vida. E quando ele iniciou o seu ministério, ele teve a grande surpresa. Ele passou fome. Ele é a água da vida. E quando ele encerrou seu ministério, no alto da cruz do Gólgota, ele disse, eu tenho sede. Ele esteve cansado e é o nosso verdadeiro descanso, porque ele disse, vinde a mim todos os cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Ele pagou tributos e é o rei dos reis. Quando Pedro foi inquirido se o seu mestre pagava tributos, ele deu ordem a Pedro para ir lá no rio, no mar, e trazer um peixe. E lá tinha o valor exato do seu débito. Ele pagou o tributo. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ele orou de forma veemente ao ponto de passar as noites em oração. E hoje ele ouve as nossas orações. Ele chorou junto com Marta e Maria, junto ao túmulo de Lázaro. Mas hoje ele seca as nossas lágrimas. Ele foi vendido pelo seu tesoureiro, o seu amigo mais chegado, por 30 moedas de prata, ao passo que ele nos comprou com seu precioso sangue vertido ali na cruz do Gólgota. Ele foi preso e hoje ele dá liberdades aos cativos. Ele foi levado como um cordeiro ao matadouro, ao passo que ele sempre foi o bom pastor, aquele que sempre foi à frente do rebanho, a conduzir o rebanho a pastos verdes e a águas tranquilas. Jesus, ele morreu e deu a sua vida, e morrendo, destruiu a morte, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quero nesse momento orar com você, eterno Deus e Pai. Nós chegamos diante de tua presença santa, poderosa, ó Deus, rendendo-te graças por todos os benefícios que teu amado Filho Jesus, ele realizou através da sua vida na face da terra. O pão que ele foi, a água que ele é. Nós te agradecemos, ó Deus, pelo descanso que temos, pela grande salvação. Quando nós estamos tristes, ele está chorando conosco. Nós te agradecemos, ó Deus, porque Cristo Jesus vestiu-se de um de nós. E como ser humano, ele viveu e teve as suas experiências tão profundas. Nós oramos ao Deus Santo, Eterno e Poderoso. Abençoe, Senhor, a cada um dos nossos milhares de ouvintes, que realmente possam ser abençoados, ó Deus, e fortalecidos na sua fé, compreendendo que hoje Cristo não é simplesmente um homem ferido de cruz, mas é aquele que venceu a cruz, venceu a morte, venceu os infernos e está à destra de Deus, e por nós ele intercede. Nós te louvamos, Senhor, agora e sempre. Amém e amém.